Oi, Salvador, Santa 3601, bom dia, ponto Serra da 10, pronto. 3601, autorizado a linhagem decolar no 001 no 0 grau, 039. Viva a linhagem decolar da 10, Santa 3601. Golf, uniforme Yankee, chama 11895. 11895. Gol, Golf, uniforme Yankee. Prossiga. Bom dia, uniforme Yankee, na reposta 192. Reposta para o gate 07 do Pajolo. Autorizado, chama o Sérgio. Chamar o Sérgio, mas com a meta. Controle Salvador. Controle Salvador 3601, passando 1300 pés. 3601, Adacia da Dael, subiu 320. Subiu 320, Dael, 3601. controle, Stan 3601. Prossiga, Zerão. Pode voar, Dael. Valeu, Zé Dael. Voa, Dael, da presente, 3601. Salvador, uniforme. Prossiga. Finalizado o revólver, grato, bom dia, senhora. Bom dia. Stan 3601, chama o centro Recife, frequência 13325, alterna 13395. Gente, Stan 3601, bom dia, Stan. Juliette, solicita o 320 inicial para Guarulhos. Funcionando 6321, Guarulhos, eu tenho 36. Copia 36, agora é a coordenação do 32. Confirmando, é o 6251. Afirmo, 6251. Para Guarulhos, eu tenho aqui o 360, pré-aprovado. Copia. 6251, Guarulhos autorizado, 360, Persilu 10. Decola da 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva. Controle, 1208, aciona. 5526. Passando 360 para Guarulhos, da Persilu 10, decola da 10 com curva à direita. Dael, Leda, Motiva, chama controle em 120.8 e aciona 5526. 6251, contagiamento correto, chama para chefe acionamento. Vai chamar, 6251. Passou de Xané 6251, o número 5 para pushback e Xané. 6251 autorizado, chama táxi. Bom, aí para o táxi, 6251. Eu chegar ao 9972, chegar a Mário, deixa para o 050. A Mário, já está certo. Pode, pode, passa, presente, será o 9972, para o destaque, deixa para o 50. B133? 153. 153, taxa autorizada, 6251, em frente, pátio principal, Índia. Ponto de pé da 90, chama pronto, que é legal 9095. 9095, ponto de 0128, é 6251. Ponte espera da 10, está pronto o orçamento do forno. 6251, decolagem autorizada no 0, no 70 graus, 129. Está decolagem, não no 0, está 251, decolado 381-208. Fala 208, passa, né? 251. Passou, passa, né? 625. 625 não chamou a torre, chamou 208. Tá. Todos da Sareb, a 251. Sareb 251, bom dia, contato radar. Saída da Elso, voo 360. 360. É, velocidade lenta? 251, curva direita, direto lenta. Direita lenta, 251. Cuidado, Federal 9972, isso é 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Localizador, Brasil, reportar localizador, localizador Federal. Paulo Salvador, muito bom dia, Sam Mike, eu tenho foco. Michael Teofox, chama 1895. Ok, 1895. Solo, muito bom dia, Sam, Michael Teofox. Até o Fox, prossiga. Até o Fox, autorização para reboque da remota 12 do Pátio 1 até o Finger número 2 do Pátio 1. Autorizado, chama no término. Ok, número 3. Bom dia, Rocha Neve, 6251, coordena Mótiva. Federal 9972, chame Torrinho, 1895. 1895, Geral. Sinai 6251, mantendo a saída, chame agora o centro Recife em 13325, alterna 3395. Autorizado, por